Juli Boy, escucha más aquí, ¿qué hago? Escucha. Mensagem 2-1, senhor em identificação. Chegada a Mari, desse mantém o 060, ajuste altímetro 10014. 60, 7-2-2-1, Júlio, pronto, copy. KR1 1000, decola 17, direita, Xé, 198, controle, 18,6 torre, 0160, transponder. Juliette, correto, 44, aciona, chama a torre pro táxi. Pro a 40, que é a frente do sinal localizador, para fazer um visual. Estou autorizado, 35240, só informo o tráfego a uma posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, sobrevoando a ilha de Itaparica, mil pés. Gente, então vai manter a proa aqui, bem no meio da Bahia. Muito obrigado. Alepa? 3216, pode baixar? Estou autorizado, 3216. Estou assistindo, tá? O objeto 6721 está autorizado no ITAP também. Bom, Lua, 4033, feedback acionamento, portão 10. Autorizado, feedback acionamento. Tax, ok. Não tem nada aí, tá? Lula 777. Fala, chamar o gol 777. Confirme quem chamou tu. Puxa! Confirme. 4033 chamou pra pushback acionando 10. Estou autorizado, sem táxi. Trabalhando com táxi 4033. Ali, Alfa Tama está no através de situação. Trabalho de Salvador, Alfa Romeo, Trabalho Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, visual Corolla. Afirmativo. Ok, para o ingresso do circuito de tráfego, chamo do Salvador na frequência 118.62, atenta ao tráfego na final da pista no zero. Ciente da aeronave na final do no zero, chamará na 118.6, é o Charlie Alfa Tango. Ativador, a tráfego é negativo, mantenha a flor de tráfego. Charlie Alfa Tango, boa tarde, mantenha a linha do litoral e aporte vertical para o Itapuã. Tocará em Itapuã. Vitorino de Juliette aciona no pátio 4, chama pronto para o táxi. O meio está autorizado 2.000 pés, ajuste altímetro 10014. 5-14-7-2-1-3-2. Jet 6721, desça para 3.000 pés, ajuste altímetro 10014. 3.000 com 10014, 6021. Ouvi, ó, boa tarde, Papa Romeu, Papa Alto Delta, tem informação mais. Meu papá, Hotel Delta, acione identificação, chegada a Mari, desse mantenha 050, ajuste de altímetro 1014, seu número 5 na aproximação, reduza para 250 baixo. Triplo 240, completo final, chame 2 na frequência 118, decimal meia dúzia. Charlie Alpha Tango pairado na 35 sem interferir com a 110. É o Charlie Alpha Tango. Zona redução para 220 nós. 220 reduzindo, 6721. Leda Bidev para Periwisk 50. 5176, o transpondo, controle 119, 8741. 6741, corretinho, para o feedback acionado. Chamar, obrigado. 4033, ainda no ponto de espera, 18.8.8.14, bom voo. Obrigado, 18.8, ponto de espera. 14, descendo, passarinho, 22, no pouso pairado, cabeceira 35, pista secundária, sem interferir com seu pouso. Sim, tem o mesmo ticket, ok. Da 35 visual com a aeronave nacional oceano. Ciente, o Charlie Alpha Tango avistado, autorizado, pouso pairado, cabeceira 35, vento 140 graus com 10 nós. Charlie Alpha Tango. Solo controlado da 35, é o Charlie Alpha Tango. Sim, Charlie Alpha Tango, solo aos 20, autorizado o táxi a baixa altura, reporta liberando o 45. Você pode parar, Charlie Alpha Tango. Bom dia. 5240, solo aos 22, direita 121, decimal 9. Gente, 219, 5240. Mestre 21? Salvador, 3191. Salvador, 3191. Controle objeto 721. Ali 700 com referências? Estou autorizado, 2.000 pés na proa de duna, ajuste 1014 em forma estabilizada. Forma estabilizada, 2.000 pés, proa de duna, 721. Estamos lá, 21. 3191, chame o centro, 1251, alterno 3325. 251. a linha e decola, pistão no zero, vento 080 graus com 7 nós. Completo final, chame 2 em 18 meia. Hotel Lima Tango, prossiga. Sim, então Hotel Lima Tango está... Quantas pessoas a bordo? Certo, 500 pés de condições visuais, ajuste altímetro 110 no 4, mão na rotatória, não tem um tráfego formado. O hotel Lima Tango. Aguarda a pista livre. Aguardando, Azul 4076, sem identificação, chegada a Mari, desse mantém 060, ajuste 1014. Papá, Hotel Delta. Está presente Voiduna, desça para 2 mil pés, ajuste 1014, informe final LF3. Duna, 2014, informará final F3, Papá, Hotel Delta. Juliette. 3, 2, 1, 6, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus com 7 nós. Autorizado pouso, no zero, tá, 3. Azul 4033, decola aos 24198 agora, bom voo. Obrigado. Ajuste 1014, informe Paripe. Controle Salvador, Azul 4033. Azul 4033, contato radar, sub mantém 160, faz Dael. 160, subindo sem restrição. Passarelo 2230, 1 minuto e 4. Sente, está autorizado a descer até 4 mil pés na escuta de controle. Vitor e Juliette, livre de rolagem na 17, o vento 130 graus com 109. Na frequência 118, décima meia dúzia. 8 meia dúzia, até já. Torre Salvador, boa tarde, Webjet 6721. 721, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 110. Dá autorização, 6721. 3216, solou os 26, 121, decimal 9 a livrar. 219 a livrar, 3. Boa tarde, Paulo 32, o nome era Talibã. Sim, 2 e meia, táxi de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, pro 10, 32, 32. Sim, Juliette, decola aos 2 e meia, 19,8 ao controle, bom voo. 19,8, grato, até a volta, Juli. A direita, proa 145, limite, é o QD Mike. 080 do NDB 5. Direita no 45, limite é o QD Mike 080 do NDB 5. Autorizado até 3 mil pés, ajuste 1014. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor India Juliette. Victor India Juliette, mil pés, condições visuais, cordão Axé. Axé, mil pés, Juli. Vou no 754, vou ITAP, desço, mantenho 050, ajuste de altímetro 1014. Pro de ITAP, descendo 050, 1014, vou no 754. Web 6721, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus, com 7 nós. Web Repousa no 0, Messia 21. De 1014. Não, 21 aqui, o rapaz aqui acho que teve problema com o finger, se quebrou, quebrou a chave, se ele aprontou aqui. Bora, 29 Federal. O Papa Hotel Delta tem condições de interceptar na Flua 070? Positivo. Por gentileza, 070 para interceptar em campo estabilizado. Tomará, obrigado. Passarei 2230 agora para interceptar o localizador, esquerda, Flua 060 em campo estabilizado. Esquerda 060, reportará estabilizado o passarelo 2230. Pode ir, descer? Afirmativo, até 2000 pés está autorizado, ajuste 1014. Estão descendo para 2014. Considera a velocidade está para o azul 4076. Está liberado o azul 4076, velocidade em W. O hotel de alta estabilizado, localizador. Reporte mais próximo para cancelamento do plano, o Papa Hotel Delta. Hotel Delta, sim. Helicóptero Alfa Sierra 50. Obrigado. Juliette Porto 62. Alfa Juliette 62, obrigado. Cancelamento. Condições de fazer uma base curta para o 17, o Papa Hotel Delta? Positivo. Autorizado, curva à esquerda, reporta ingressando no final da 17, embaixo travado, Papa Hotel Delta. Delta, Delta, frente. Oi, Salvador, Papa Tango, Hotel Limatango. Hotel Limatango mantém a aproximação, vai reportar final de 4 milhas, cabeceira 17, fica atento ao tráfego agora, girando base pista 17. Sim, esse é interfone, o Pat 3, após o Pat 4. Ciente, então mantém a aproximação, reporte 2 milhas fora para o cruzamento da, do eixo da 10. Já tá. Matango, reporte visual com tráfego ingressando no final da 17 agora. 7, 3 mil marcador externo, completo final, chame torre na frequência 118, decimal 62. 8,6, tá, Jovem. Posição 103 para acionamento, estou na posição em posterior, posição. Gente do acionamento, chame para quanto posto, eu puxo, 4,7. Para o posto, volto 7,7. Torre Salvador, boa tarde, o passarinho 2230. Confirme. Passarinho 2230. Mantenha aproximação, aguardando autorização de pouso na 10, 2230. Tá na tela. Oi, o Antônio Matando está a 2 milhas para o Pátio 3, cruzamento da 2 da 10. Sim, Antônio Matando, agilize o cruzamento, está autorizado, o reporte na final para o Pátio 3. Alô, gato. Bono 754, desça para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.014, liberada a restrição de TAP? Está liberado. Liberado, obrigado, Bono 754. Sente Vitor Índia Juliette, mantenha condições visuais, não tem um tráfego informá-lo. Tem só estimado de pouso, Cairo. Sistema 481. Sente, frequência livre. Coordenada livre, grave, dúvida. Fatal Hotel Delta, Solos 34, autorizado backtrack, reporta liberando na bata. Rio 2230, livre pouso na 10, vento 140 graus com 2 nós. Livre pouso, baixar travado, passaria do 2230. No solo aos 35, reporta pronto para iniciar a nova decolagem. Autorizando a dupla 076. Índia November Alpha, chame 2, Salvador na frequência 118, decimal 612. Camarada, tem 18612, é o Índia November Alpha. 2 milhas para o marcador de terra. Do 4076, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. November Alpha, continua a aproximação, reporta final de 2 milhas, cabeceira 17, o ajuste 10, 14. Boa tarde, Gol 941, informação November. Gol 754, redução para 1970 nós, desça para 2.000 pés, ajuste 1014, informe final do procedimento ILS 3. Tem, descendo para 2.000, reduzindo, Gol 1754. Bruno 941, chegada a mare, desse mantenha nível de voo 050, ajuste de altímetro 1014. Mare até o 50, 941. Pois. De repouso, pista 10, 4020. Padrone Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, condições visuais 075, irá ingressar o corredor Caixa Prego, Vera Cruz, após Interlagos. Mande informe para o hotel de descida, ajuste em Salvador em 1014. Afirmativo, dá para dentro com a descida para 1500 pés. Foram 1500 pés, condições visuais está autorizado, não tem um tráfego informado no setor. O Serra Mike Fox. Gente, Mike Fox, obrigado. Então, Lima Tango está livre a decolagem com proa norte, o vento 150 graus com 8 nós. O hotel Lima Tango após a decolagem, reporte visual com o Charlie 150 na final de 2 milhas, cabeceira 17. Sim, é, Tango. Tudo chegou no 7, que é quase. Pouso pistão no 7, o vento 150 graus com 5 nós. Muito bom, triple 5267, ciente de informação November, coordenação para confins. Avisou com tráfego nacional da 17, hotel Lima Tango. Ciente, o hotel Lima Tango prossegue a retaguarda do tráfego, reporta liberando o final da 17 e aproxima direto parte 4, sem interferência com o final da 10. Ciente, Lima Tango. Sou número 3 na aproximação, mantém o perfil da chegada. 330, prepara Puca, transição Caju. Gente, na escuta. Confuso, 69 a bordo, 2 horas e 22, alterna com. Luna 777 via Índia, para o ponto de espera da 10, a torre 1862, altímetro 614. Confia no PAB. 169, ao sinal autorizado para a Índia, no ponto de espera da 10, chama 2. 19, nesse momento, ponto 77. Ok, ponto 69, novo. Salve, Salvador, 367, poderia coordenar então 360, senhor. Ok, 360, vai só um minuto, cópia, 3527. Ciente, qual será a provável saída, por gentileza? Dael, lida após lida bridge. Ciente, Dael, lida após lida bridge. Muito grato. 5267 está na alfa. Solo azul 4076 está na alfa de Blue Edge. Azul 4076, taxi via Alfa Juliette Portão 8. Alfa Juliette Portão 8, é claro, pelo lugar. O hotel Lima Tango reporta solo controlado, pátio 4, vento 140 graus com 9 nós. Fica atento ao Boeing final da 10. Bota lá no solo, sem interferir na 10, Lima Tango. Avisou, acompanhe. O Gol 1754, livre pouso, pistão 10, vento 130 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 10, Gol 1754. Copia. Afirmo, pronto para copo, senhor. 5267. Autorizado para confins, nível 360. Decola da pistão 10, primeira curva à direita. Subida da EL, leda após leda bridge. Controle 199 decimal 8. Transponder 5493. Ciente, autorizado 360 confins, conforme a rota do plano, saída pistão 10, curva à direita, saída da EL. Após da EL, leda bridge.